É desse jeito. Vou. Pode acreditar. Saca só. Alternativa C. É pelo próximo. E aí, sou o Sing. Vou. É pelo próximo. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros neste mundo tão tenebroso, cheio de ódio, rancor, falta de amor, pavor. É o que as pessoas sentem, andam desconfiadas, assustadas, com medo de todos e de todos. Não sei até quando isso vai durar. Parar de viver, ninguém pode. E quem pensa que pode balança a cabeça daqui, dali, de lá pra cá. Num ato de reprovação da vida, muitos se encontram num caminho quase sem saída. Como um netinho em negritude, que realizou o sonho de várias princesas e príncipes humildes. Mais felizes e bem-aventurados são aqueles que dão, do que aqueles que recebem, aqueles que preferem fazer o bem sem olhar a quem, sem dizer a ninguém. Porque Deus já viu, isso é mais importante, mas não é o bastante. Se você ou eu não ajudar aqueles que precisam no Brasil, viu? Mas não é o bastante, se você ou eu não ajudar aqueles que precisam no Brasil. Ajudar o próximo é o propósito que trago comigo. Pois eu sei muito bem quem é quem volem, porém não temo inimigo. Pelo contrário, se for preciso, somos contigo, tá iludido. Aquele que acha que não vai dar em nada, ficarmos unidos. Tá no livro que por mim foi lido, por isso te digo capítulo 5, versículo 5. Eu rimo, quem é, tem instinto, quem não é, eu sinto. Alternativa CMC Dom, soldado de Cristo. Irmão, se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Pedir pra quem, esperar por quem, se só que sentiu na pele, pode dizer o que é sentir fome, não ter o que comer, sentir o asfalto gelado em seu rosto ao adormecer. Não tem nada a ver com dor, aí mano, por favor, sofrimento e dor não combinam com amor. Um pãozinho, um copo de leite, um pacote de bolacha, um cafezinho, um pedaço de bolo em sua refeição diária. Acredite se quiser. Tem muita gente que sonha com essas fitas todos os dias. Tem muita gente que sonha com os melhores dias todo dia, nem que seja por um só dia. E você com tudo de bom e do melhor reclamando da vida. Eu ajudo como posso, irmão, se posso ajudar. Eu não meço esforços, alegra o meu coração, faço porque gosto. Na Sagrada Escritura fiz a leitura, entendi a mensagem. 34, solidariedade. Mas aí próxima está a volta do Messias. Bem-aventurado aquele que leu e entendeu a profecia. Quem fez por amor e levou esperança a várias quebradas. Aí netinho trincou na atitude, irmão, sem palavras. Ajuda, mas não se vanglorie por isso. Ajuda, mas não fique só na palavra. Tem que ter compromisso, porque é verídico. Desemprego, a doença, a miséria, a fome e o frio na vida das milhares de famílias das periferias desse nosso imenso Brasil. Ajuda sim, é pelo próximo. Ajuda aqueles que precisam de ajuda sim. Estenda a mão. Ajuda sim, é pelo próximo.